Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. 18º episódio. A dúzia do padeiro. Mete no forno, mete já já. Mete no forno que o padeiro não está cá. Mete-o no forno, mete bem no quentinho. Mete no forno que o padeiro foi ao vinho. Mete no forno, mete já já. Mete no forno que o padeiro não está cá. Mete-o no forno, mete bem no quentinho. Mete no forno que o padeiro foi ao vinho. Pronto, e mais uma vez estamos aqui no nosso estúdio preferido, que é... Onde é que a gente está, geral? No Rafa, no espanhol. Tá? Exato. Não, é o que está mais central. É. Do triângulo e das... E que dá jeito. Dá. É o que é mais perto da Loureira. É o mais perto da casa do Jerónimo. E da Quinta. E de todos. Pronto, e mais uma sessão das conversas da Abaladiça. Hoje com o nosso convidado, que o Jerónimo, que já faz fazer as honras da casa, vais apresentar. É o Walter Fonseca, sim. Oliva Fonseca, que ele faz questão, que chama Oliva, porque nem toda a gente tem muito orgulho nesse nome, não Oliva. Bem, conheço o Walter há muitos anos e é um rapaz que sempre gostei muito dele por causa da sua irreverência e da sua inteligência e não só. Um miúdo, quer dizer... Sim, comparado contigo, exatamente, claro. Nós somos uns miúdos. Claro, exatamente, mas isso é qualquer um de nós. Fez a sua infância normal aqui, andou a estudar no Funão, foi estudar para Coimbra, andou na Universidade de Coimbra a estudar Línguas e Literaturas Modernas, não é verdade? Exatamente, exatamente. E abraçou a profissão do pai. O pai era padeiro e hoje é o padeiro de Valverde, tem uma curiosidade. Que ainda é o único forno... É o último dos três fornos comunitários que havia em Valverde. Mas é forno, não é... É um forno de alvenaria, centenário, que ainda vai funcionando, coitadinho. E por isso mesmo ter sido convidado para a Câmara Municipal do Fundão para fazer um pão da quadragésima. Já nos vai explicar o que é pão da quadragésima. Pois, também participou numa... Mas isso aí fui eu culpado... fez parte integrante de... Tínhamos uma associação em Alverde, que era uma associação cultural, que era Pouca Farinha, durou pouco tempo, como sempre. Uma associação informal. Uma coisa informal, informal. Olha, nunca tivemos número de contribuintes. Exatamente, exatamente. Mas era engraçado. Mas tínhamos o resto. Pronto. Exatamente. Também é impulsionador, ele até fez questão de que o grupo desportivo de Alverde tivesse ali a pista de rádio modelismo. A pista de rádio modelismo, exatamente. Sim. Mais uma brincadeira. E também é baterista. Epá, isso é muita coisa para um homem só. Isto é uma, ao fim e ao cabo, é uma série de falhanças que eu tive na minha vida. Falhanças de falhança. Sim, ainda bem que tive, não é? Enquanto falhamos a falhar, estás a tentar. Já fizeste um anúncio aqui do Rafa? Fiz, entrei num anúncio que o Luís Francês fez, o Batista. Na altura que andávamos aí com hoje. Eu era o ator fetiche dele. Sim. Era um gasto. Só fazia de mim próprio. Fazias mal ou de bom? Não, fazia de parvinho. Porque é um talento natural, então era um bocado por aí, mas está por aí. Tiveste de fazer um anúncio aqui ao Rafa e o que é que fazias? Era isso, entrar ali, chegar ao balcão, pedir uma água, o Rafa partir-se a rir e eu, tipo, pá, estou a tomar medicamentos, pá, preciso mesmo beber água. E ele, assim, ela disse, pum, mas pá, tem que é sinal que aqui no Rafa a água é coisa que se bebe. Não. Começamos pelo pau. Sim. O que é que tu fazes? Quer dizer, és o padre da nossa terra e aquilo respeito o pão dele. Já somos suspeitos, já. Então, mas isso é... O pão, que é o que interessa aqui. O pão, o pão que o diabo amassou. O pão, que é que o pão é o pão. O que é que tem de especial? Quer dizer, se o teu pai já e o meu avô também. Portanto, és a terceira geração, exatamente, de fazer pão. Exatamente. Que vai contra aquele ditado que diz herança de padre e padeiro nunca chega ao terceiro herdeiro. Exato. Portanto, tu és uma exceção a essa regra. Sim. Mas o que é que te levou a vir de Coimbra? Não é? Estavas a estudar? Sim. A minha ida para Coimbra foi assim um bocadinho um erro de casting. Que eu até gostava das letras e e da análise de poemas e tudo mais, mas pá, aquilo era demasiada academia para a minha cabeça. Eu sou um gajo muito prático. Sim. E então, quando comecei a levar com aqueles mamarrachos e a ver aqueles livros tão grossos à minha frente, comecei a entrar em pânico. Tentei, mas não deu. Depois, eventualmente, mudei a minha matrícula para a UBI, para Ciências da Comunicação, que foi na altura em que decidi tornar-me trabalhador estudante, mas a coisa também não tinha futuro na altura, então... Como trabalhador ou como estudante? Pois, juntar as duas coisas na altura não foi possível. E, era difícil. Ou seja, comecei a fazer pão, não foi com a ideia de fazer pão para o resto da minha vida. Exato, foi para ir aprender e depois logo se via, porque pá, isto foi numa altura em que não havia propriamente emprego. E, não é como agora, não é? Que é tão fácil arranjar emprego. Tiveste basicamente ter a mão na massa. Mandei-me para ali com para ganhar umas massas. Deixa-me ver se aprendo ao menos a fazer isto e depois logo se vê. Não quer dizer que... Isso foi há quantos anos? Isto já lá vão 15, a brincar. E na altura estavas a aprender com o teu pai ainda estava... Não, o meu pai tinha fechado há um ano e meio, já se tinha reformado. Foi um bocado complicado conseguir convencê-lo a ensinar-me, porque apesar de eu ter trabalhado toda a vida lá na padaria... Mas sempre tiveste a sorte de teres a tua mãe a acompanhar. Sim, a minha mãe foi sempre ali um pilar, tanto do meu pai como... Que ela sabia. Sim, sabe. E sabe, claro. É aquela facilidade, as mãos dela já sabem quase mais do que ela, que é um bocado do meu caso. O hábito já é tanto, isso é ela, não tinha... Foi ela que deu a formação? Na prática foi o meu pai, porque sim, apesar de eu ter trabalhado na padaria, nunca nem eu nem os meus irmãos chegámos a aprender a fazer pão. Depois há ali uma série de pormenorzinhos, a coisa da arte, sim, que não se passa assim de qualquer uma maneira. Uma coisa é a indústria, outra coisa é a arte, não é? Pois, então... pá, e bem ou mal, lá fui dando jeito. É o tipo de atividade que tu nunca chegas a saber fazer aquilo. Nunca te podes afirmar como autoridade, porque há sempre um dia que vai tudo abaixo e corre tudo mal. O pessoal diz que é preciso fazer uma reza e que às vezes a lua tem alguma influência, mas o resto, pá, é sorte. É senso comum. Fazes pão de um dia para o outro. Tens de lembrar de como é que correu antes para fazer pão no dia a seguir. E como é que acontece esse convite da Câmara Municipal do Fundão para tu fazeres o pão da quadragésima? O pão da quadragésima começou do Calhas. Começou ao Calhas. Foi na altura por causa de uma peça de teatro que eu devia lembrar-me o nome, e o Miguel Rainha que me perdoou, em que eles tinham que partir o pão. Ou seja, era encenada a cena da comunhão do pão. E a ideia era fazer uma hóstia grande que levasse com o selo, o símbolo da quadragésima gravado. E isso na altura foi uma aventura, porque fiz alguma pesquisa na internet, mas não encontrei praticamente nada. Então tivemos que andar ali a batalhar naquilo um bocadinho, e conseguiu-se fazer essa hóstia, que depois fizeram as hóstias mais pequeninas, que eram entregues ao público, e aquilo resultou bem. E ficou a ideia de fazer um pão alusivo ao período da quadragésima. Na prática é um pão igual aos outros, tem um desenho diferente, é isso? Ou a massa é diferente? Neste caso tentei fazer um levantamento das tradições dos pães da Páscoa cá na zona. Pronto, há o folar normal de cá, o pão com erva doce, assim, aquilo era vendido num posto turismo? Era ficou acordado logo desde o início que não ia ser vendido ao público. E tiveste publicidade assim? Sim, a dona Patrícia Figueiredo fez uma reportagem muito engraçada na altura. Mas temos aqui um herege entre nós, que se calhar não sabe o que é a quadragésima. Miguel, sabes o que é? Sei o que é a quadragésima. Então explica lá aqui ao nosso auditório, tu como herege, o que é a quadragésima? Eu não sei o que é uma seca de que é só ganhas a cantar. É um período antecedente à Páscoa. Sim, são os 40 dias. Exatamente. Que representa os 40 anos do deserto, que eram os pães ásios. O Jerónimo foi à catequese. Eu fui à catequese. Estou farto de ler a Bíblia. O pão tem uma diferença em relação ao pão normal? Sim, o pão da quadragésima, na prática, é uma trigamilha feita com milho branco. Essa coisa era pão ásio, ou seja, o que era pão sem fermento. O original que foi feito para a peça de teatro era ásio. Sim. Sabes porquê? Porque os judeus não podem... Não. Durante os 40 anos durante os 40 anos... Diácono Jerónimo, explica-nos lá então. Não tinham fermento, tinham que fazer o pão sem fermento. O pão ásimo é pão sem fermento. E os judeus, na tradição judaica da Páscoa, ainda hoje não podem comer pão fermentado. Exatamente, que é para celebrar os 40 anos da fuga do Egito para Israel, que são os 40 anos. Eu que dei catequese, agora, estou a levar uma lição de catequese agora. Não. Pois a quadragésima tem também aqui uma outra expressão muito interessante aqui na região, que é a expressão dos cânticos, não é? Verónicas e... Na Capinha, parece que na Capinha é uma coisa... Na Fatal também. Sabes que este ano em Valverde a Via Sacra também já... Este ano, acho que já fazem há mais anos, mas este ano já foi assim uma coisa um bocadinho mais... Tive a oportunidade de levar os nossos amigos ingleses que aí estão, nós também fomos. Eu fui-lhes mostrar e eles ficaram extremamente... Claro que só chegámos à segunda ou terceira estação, tivemos que voltar para trás. Pois, exatamente. Esqueceram-se que o Santo de Cristo... ficou para trás, olha. É assim, pronto. Sabes que há uma expressão que se vinha é sangue de Cristo, bem haja quem o matou. Esta parte depois não aparece. Sim. Private joke. E há outra coisa que... Não é uma expressão minha, é uma expressão popular. Já te contou que houve reclamações. Reclamações do quê? De ouvintes que me falaram para a Rádio Cova da Beira. Exatamente. Qual? Eu quero pedir perdão. Claro, mas sim, havia alguém. O que é que disseste mal? Foi só do princípio ao fim. Pronto, mas é pronto. Não, desde quando eu Milhazes disse para o caralho na televisão portuguesa. Agora está a porta aberta. Mas voltemos. Fatela Sónica. Dia 1 de outubro na Fatela. Festival Alternativa de Música e Artes. A única festival do universo e, como tal, a maior. Sónica. Não vais querer perder isto por nada. A 1 de outubro, todos os caminhos vão dar à Fatela. Bem-haja e bem-vindos à Fatela Sónica. Ela Sónica. Voltemos ao pão. Voltemos ao Walter Fonseca. Sabes que durante muito tempo eu sou muito amigo do meu irmão. O meu irmão era um rapaz completamente diferente dele. E de repente encontro o Walter, pá, como uma figura, pá, do caraças. Do caraças não há problema nenhum. Irreverente, extremamente inteligente. E era o meu amigo. De repente casou-se para morar para as donas. Foste para as donas? Fui. Fui, mas vou lá dormir. Ele passa o tempo aqui em Valverde. Vou lá dormir. Ah, aliás, o meu filho mais velho diz que é de Valverde. Nada contra as donas, atenção. Não, claro. Faz tudo contra as donas, parto mesmo. Agora somos todos da União. Desculpa entrar na tua vida familiar, que isto não tem nada de... Sim, vocês chamaram para falar de pão. O Walter, de repente, diz-me que tem aqui uma antiga colega de Coimbra a trabalhar... No hospital com amigos em comum. No hospital da colher, e veio com ela. E veio aqui casado ainda, não? Quer dizer, casado. Viver junto. Na prática, estamos mais que casados, não é? Que já temos o crédito para a casa. Exato, em nome dos dois. Esse é que é o casamento. Exatamente. O mais oficial. Exatamente. O mais terrível. O outro a gente resolve bem, se houver uma zanga. Está na altura da árvore disso e da música, não é verdade? É, podemos ainda não abrimos aqui o momento musical com os discos perdidos. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. Como estávamos a falar de pão e e da minha vida no reino da farinha. Quando comecei e que levei com a recruta, cantava muita vez o Holiday in Cambodia dos Dead Kennedys. Ajudava-me a espiar as minhas mágoas. Exato. Até pedimos uma baladiça, não é? Pá, eu estou seco ainda. Então, quer dizer, seco não estou. Ó Rafa! A baladiça. Depois, por eu conhecer o Walter, por ser assim, ter referência, estou virado para a cultura, não sei quanto, um dia, eu também com as minhas ideias assim de fogotão, o Walter, isso fez-me assim, uma associação cultural a envolver, já que não há ninguém que se preocupe com a cultura nesta terra. Uma associação virada, é pá, só para relembrar que também existe cultura e que está tanto esquecido desta terra, fizemos uma associação que era... Pouca Farinha. A Pouca Farinha. Tu lembras-te... Tu estás muito bem informado. Lembras-te, pelo gel, que íamos para Janeiro de Cima, para aquele jantar mais... na altura era o vereador da cultura... e que eu pedi o autocarro ao seu vereador, ao Paulo Fernandes, na altura, para trazer cá a banda, a Orquestra de Castelo Branco, para tocar um concerto de Natal na Igreja. Sim, de Valverde. Valverde. Era no âmbito dessa associação Pouca Farinha. Era no âmbito dessa associação. E ele arranjou? E porque não te arranjo nada disso. Por causa disso, foi a minha demissão. Porque havia um cavalheiro... Essa parte do texto, não é para te chamar. Adiante. A parte mais engraçada. Era assim que fazia a associação. Ele era o meu braço direito. Aliás, era o meu braço direito. E esquerdo e os dois. Tanto que era o meu braço direito que ele é que era o presidente. Exato. Não, um dos princípios da associação é que não havia presidente. Não havia presidente. Nem número de contribuintes. Então, pronto, o que é que chegaram a fazer no tempo? O concerto da orquestra Alvim Castrense na Igreja Matriz de Valverde foi qualquer coisa. A orquestra a tocar e depois o rapaz era de Valverde. O diretor da orquestra é de Valverde, o Carlos Salvado. Sim, acho que me recordo. É, um dia chega aqui, está aqui. É pá, ó Carlos, desde que nos paguem, desde que nos dê o transporte e que nos ofereça um lanche, e falei com o seu padre na altura, o seu padre que já faleceu, que era o. Senhor Américo, o padre Américo. O padre Américo. O seu padre, ó Jorge, tens aquilo que quiseres, o que é que é preciso? É um lanchezinho para a orquestra. Ele ofereceu as instalações para. E as cozinhas do centro, na altura não havia o lar, que era do centro. Mas aquilo que basicamente foi, a igreja na altura cedeu a igreja para se fazer o concerto, a junta freguesia cedeu a junta para o lanche, se não estou em erro. Exatamente, cedeu a junta para o lanche. E a Câmara Municipal. O transporte. O transporte. Isto numa altura em que ninguém nos ouve, as relações não andavam muito animadas entre as três instituições. E nós, à SUCAPA, fomos ali e pedimos um apoio, e quando eles eram por ela, o evento estava feito. Estavam todos a colaborar. Estás a ver? Pronto, olha. Azarinho. É verdade. Tem mais, e mais. Eram concertos. É assim, começámos com a atividade dos provérbios. Os provérbios. Ou seja, saímos de casa à meia-noite e meia. E espalhámos provérbios pela aldeia. Pela aldeia, Valverde e Carvalhal, mas à SUCAPA, sem ninguém, se colámos os provérbios. Encontrei isso as conversas já da Valadice andam a fazer aí pela. É pá, quando eu acordo, da cidade. Eles não disseram nada. Quando eu acordo, tinha um na minha casa. Tu não vieste. Tu não apareceste. Só porque. Clássico. Tu tiveste de fazer à tarde. Eu sei que. Fui tocar essa noite. Pois, foi assim qualquer coisa. Acordo de manhã com o provérbio à minha porta. Em casa, não sei quantos, bom vinho, não sei quantos, estavas vindo. Ipsis verbis, quem ceia vinho, almoça água. É um bom provérbio para fixar à porta da casa do Jerónimo. Ou seja, espera. Quem é que é? Quem ceia vinho, almoça água. Mas repara, eu quando vi aquilo, ele chama a pele e deixou lá ficar. Mas sabes, o mais engraçado é que depois, nesse dia, andou um monte de gente com caderninhos a apontar os provérbios. Provérbios populares. Esse foi o primeiro, depois fizemos o Encorrer os Espanhóis. Fizemos aquele do primeiro de sempre, que era o Encorrer os Espanhóis, que as matracas. Sei o que é, não sei o que é isso. Nós, quando era garoto, tínhamos aquela história que era no 1 de dezembro, à meia-noite, à noite, as matracas era uma coisa que se faz assim, tem assim um arame que faz. Tipo rec-rec, exatamente. Que era à meia-noite. Eu quero lá uma mini. Eu quero um tinto. E tu queres um tinto? Mesmo. À meia-noite do 1 de dezembro, ou seja, às 0 horas do 1 de dezembro, aquilo que se faz hoje no fundão, que é portuguesa, celebremos, aquela coisa da restauração, era aquilo que chamava-se antigamente, e nem antes do 25, eu desde miúdo que me lembro disso, que era incorrer os espanhóis. Incorrer. Incorrer, exatamente. Foram daqui incorridos. E fizemos uma coisa dessas, com a malta toda, com essas coisas, com latas, a bater latas, fizemos... Os Valverde depois têm outra, uma associação também, não tem, que ainda existe. A Josval. Ainda existe. Estão a tentar recuperar. Depois da pandemia também houve algumas alterações na direção. O Walter também sempre foi um bastante crítico. Crítico, mas nesse aspecto que dá para dinamizar, claro. Até a bateria? A bateria é só um pequeno hobby. Mais nada, nunca estive envolvido no mundo musical, nem nada disso. Nem uma banda, nem nada. Tive a bandazinha de garagem aos 16 anos. Quem não? Mais um projeto falhado. Mais um grande projeto falhado. Quando? Quando o quê? Quando é que ele teve essa banda de garagem? Foi 96, 97, bem. Quando? Quando? O Jerónimo era uma estrela. Era um outro tempo. Não, outros tempos. Não, espera aí. Não era. Isso ainda era do tempo em que... Também, mas era um incentivo, pá. Era um incentivo. Toda a gente andava aí. Era verdade. E era no tempo que íamos à terça-feira de manhã comprar o Blitz e andávamos a gravar. E o Blitz e os seus pais. Tenho 4 anos seguidos de Blitz em casa. Miguel, religiosamente guardado. O Blitz é uma... Desvendo agora aqui um bocadinho... O Blitz, o que é que achaste do Blitz ao longo da vida do Blitz? Tens alguma... Mas então já é online. Ainda é, acho que há de fazer uma revista. Não, tenho sentimento misto em relação ao Blitz. Aquilo tem várias fases também, não é? Basicamente, foi importante, por exemplo, para nós, falo na minha experiência, porque pelo menos anunciavam os concertos, dava para meter, aliás, pagávamos nós e os anunciantes eram caros. Era? Sim. E tivemos no Blitz vários. Mas o Blitz também foi dos primeiros que nos boicotou e que depois havia. Quem era o diretor na altura, lembras? Era o. Não era o Cadete ainda, era o. Sei lá. Era o outro. Ah, o Cadete foi muito tempo depois. Foi depois. Mas o Cadete, a primeira entrevista que ele fez na vida foi aos Matarazzo. A sério? Estreou-se. A entrevista aos Matarazzo. Miguel Cadete, que é hoje subdiretor do Expresso. Que foi meu chefe também e que me fazia a vida negra. Espero que lhe tenham feito a vida negra nessa chefes. Entrevista. Não, mas depois, só porque conhecia o pessoal que trabalhava no Blitz e havia uma coisa ali a dizer: pá, não se pode falar de matemática. Vocês estavam proscritos. Persona não grata. Proscritos pelo Blitz. Já nessa altura. Mas o Blitz tinha. Não, mas isso foi depois, não foi? Não. O Blitz tinha, a propósito da vossa história dos provérbios na aldeia, houve uma era que o Blitz tinha uma coisa muito importante, sim, sim. Quando uma era que não havia nem Facebooks, nem Twitters, que eram os pregões e as declarações, que aquilo basicamente era duas páginas de declarações de guerra entre punks e. Naquela havia os filosóficos e depois havia os. Não sei, aquilo tinha 4 ou 5 categorias. Exato. E portanto, aquilo é a arqueologia das redes sociais, ou seja, um gajo mandava para lá um pensamento bem, ou um desabafo ou uma provocação. Bem, que em termos de jornais musicais, acho que houve melhor que o Blitz. O 7. O 7. O 7. O 7. O 7. Que acabou. O 7 é mais. O Rock Week durou pouco, que acho que era os dias e eu ainda vi anunciar no 7. Foi? Mas eu o LP. Mas eu acho que o jornalismo musical em Portugal, ao nível, sobretudo, da imprensa escrita, nunca foi muito forte. Ou seja, o jornalismo musical em Portugal é mais rádio, não é? Divulgação. Sim. Ou seja, a rádio é que faz tem feito ao longo destes anos todo o papel de definir, com interesses que a gente imagina quais são, quem é que é para ouvir e quem é que não é para ouvir. Hoje em dia, se calhar, a rádio já perdeu também um bocadinho desse poder todo. Para as bandas novas que aparecem, ainda procuram... A Antena 13, voltamos à volta. Tem importância. Voltamos à volta e ao pão, porque ainda há aqui umas coisas sobre o pão. Só, vejam lá. Não, o pão. Discos perdidos. Bem, disto tudo, ele escolheu uma música. Os Dead Kennedys. Exatamente. E agora há a segunda. Mas a minha pergunta é: porque ele está a fazer essa. Escolheu essa música quase como uma memória biográfica dos primeiros tempos que estava lá a sofrer. A recruta. It's tough kid, but it's life. Mas isso na altura era o que andavas a ouvir? Epá, punk? Eu sempre ouvi um bocadinho de tudo, sempre fui... Ou seja, como eu dizia, eu gosto de boa música, seja do estilo que for. Por isso, epá, tive aquela fase do grunge, que era o que só ouvia mais quando eu era... Nirvana e... Ah, nem tanto Nirvana, mais os Soundgarden e os Alice in Chains. Depois comecei a vasculhar mais para os Melvins e não sei o que mais, que são coisas um bocadinho mais duras de ouvir, mas tentei... Duras de roer. Tentei aprofundar. Ah, pá, mas de resto não tenho assim um gosto musical definido, tanto isso Riveloso. Olha, pode ser Riveloso, por mim. Vê lá bem, donzela diesel, vê lá bem, Música grande para ouvir. Isso é... Já começamos com Dead Kennedys, podemos, até chegar ao Rui Veloso, podemos fazer isto. A questão. Pois, a questão é que isto é RCB. Pá. Agora tivemos as conversas à volta. Já é mais um. Já, pá, grande. Vamos continuar a conversa que eu já me lembro de alguma coisa. Não, já deste aí. Seja ao vivo. Soundgarden, Alice in Chains. Sim, Soundgarden era muito bom. Alice in Chains também. Alice in Chains, muito bom. Alice in Chains era muito bom. É pá, mas para a rádio. Pai RCB. Pai RCB. Estou a acabar de escolher Dead Kennedys. Mas isso é rápido, percebes? Isso é uma música só de um minuto e meio. Só não dá conta, levam assim. No outro dia chegaste a acabar um programa com uma música dos Exploited, que és melhor. E caramba. A sério? Ah, eu não sabia que isto era assim. É que basicamente ninguém está a ouvir, só está aquelas três pessoas do costume. Um grande abraço e um beijinho para todas elas. E a malta do Teixoso. E a malta do Teixoso. Provavelmente algum gajo acamado que não consegue chegar ao rádio. Porra, não quero ouvir isto! Já sabem, se quiserem pôr as vossas criancinhas a dormir cedo, digam se vocês, ou menina, se não deitas, vamos as conversas à baladiça. Discos perdidos. E só porque o nosso amigo Walter está hesitante e porque lhe custa acreditar que na RCD tudo é possível, pelo menos nas conversas da baladiça, vamos aqui botar uma música daquela que, à época, era considerada a banda mais barulhenta à face da Terra, os Dixaves, com o título apropriado Hell on Earth, Inferno na Terra. Tapem os ouvidos, que isto vai fazer saltar os tacos de cera. We'll be right back. Quer saber porque é que há pão bom e um pão que é uma treta? Ou seja, como é que eu escolho um bom pão? Como é que escolhes um bom pão? Eu chego lá. Sim, é um bocado suspeito. É bom teres o teu padre. Sim. Não é como quem vende produtos, mas como quem te fornece um serviço. Por exemplo. É o teu dealer de pão. Um gajo basicamente, que um sim, tens que ter uma relação. Porque eles. Muito forte. Pronto, então ainda bem que vamos criar aqui uma amizade. Oh, o meu nome pronto, é Lourdes do Pão. Eu faço. É uma estranheza. Eu moro ali na Fatela e é uma padaria. Sim. O pão é bom, pelo menos eu gosto da padaria. Mas metade da população, por causa daquelas ibirrâncias da terra, não sim. vai lá comprar um pão. Sim. Por simplesmente. Sim. Vem uma carrinha. Sim. Ao qual vão comprar sim. um pão. Ah, sim. Sim. O isso pão é teu? Isso... Não é teu esse pão. Não. Mas isso decorre tudo da. Epá, lá está, é seres o padeiro da tua aldeia. É muito complicado. És uma espécie de rockstar, estás a ver? És uma figura pública. Mas tu não tens razão de queixar aqui na. Não. Aliás, eu passei a gostar mais desta terra quando tive que vender capão, percebes? Porque eu tinha aquela ideia geral, é como tu olhares para uma coisa ao longe. Percebes? Mesmo sendo cá. Passaste a conhecer as pessoas de outra maneira, não é? Uma forma mais próxima, principalmente. E as pessoas também passam a tratar um gajo melhor quando ele... Sim. O padeiro e o médico sim. são... É que depois eu faço... Ninguém vai tratar mal o seu padeiro. Eu faço entregas ao domicílio e isso também te deixa ver as coisas de outra forma, percebes? Isso vais, é uma vais, parte da experiência muito importante. Vais todos os dias àquela porta... Por exemplo, eu sei que há pessoas que só me pediram para deixar lá o pão. Para ter alguém para conversar uma vez por dia. Nem que seja porque a mãe ou o pai estão lá sozinhos e assim sabem que àquela hora passa o padeiro, se houver um azar, o padeiro dá conta. Epá, depois tens outras questões. Por exemplo, em 15 anos já combati dois incêndios urbanos no meio de Valverde. Pronto, tenho lá as mangueiras, tenho o extintor. Então, ou seja, mesmo que não queiras, acabas por te entranhar um bocadinho mais na comunidade. Hoje em dia, se calhar, com esta crise dos carteiros, os carteiros eram um bocado as figuras que faziam isso que tu estás a dizer também, nas aldeias, também, que é o, a velha vê o carteiro todos os dias e ali dois dias se conversa e senta em rede. Como as cartas hoje já estão a desaparecer, o padeiro... As contas. O padeiro, exato, as continhas chegam a ser. É a última, é um trabalho comunitário de relação com a comunidade? Acho que sempre foi. Isto é um bocado como ser o padre também. Tu és aquele gajo daquela aldeia. É como se fosse funcionário público. És um trabalhador liberal, então, mas então, como é que é a tua volta do pão? É para onde? Neste momento é só cá em Valverde. Tenho duas ou três portas no fundão, mas é malta cá de Valverde também, que ainda não... Depois forneço o centro paroquial, forneço mais quatro mercearias, uma delas no fundão. Mas pronto, mas isso é o normal e depois tenho a volta de entrega ao domicílio. E às 2 da tarde, está aqui. E essa parte é mais... E essa é a parte terrível da vida de um padeiro, que é os horários. Conta lá como é que é os horários da tua vida. Eu ando sempre atrasado. Recebo queixas todos os dias porque chego tarde. É verdade. Comparado com o Pelejão, não. Ah, não há problema. Nada. Mas o Pelejão foi só hoje, eu é todos os dias, estás a ver? Essa é uma das queixas que a minha clientela tem. Pronto, que eu vou tentar resolver isso. Mas, tu vais trabalhar a que hora? Pois é isso. Eu não sou como os outros padeiros. Eu chego lá por volta das 5, 5 e pouco. Tu já chegas tarde para o horário do padeiro? Para o normal, sim. Que sim, é sim. O quê? 3 e meia, 4? O meu antigo vizinho ia trabalhar às 11 e meia da noite, chegava a casa ao meio-dia. Isso é uma vida ao contrário, é a vida, né? Mas pronto, já são empresas com outra dimensão. Sim. Eu sou tens por a lenha no forno, sim, é tudo. De véspera não tem necessariamente que ser, mas a parte do forno ainda é 100% tradicional. Tenho que escolher a lenha, arrumar a lenha. Hoje ainda vou para casa, daqui a pouco ainda vou ter que preparar a lenha para amanhã. Ou seja, é a parte mais complicada, estás a trabalhar com equipamento. Não sabes que idade tem, basicamente. Não há registros da construção do forno. Sim, mas tu tiveste uma experiência terrível, foste para a Alpedrinha. Sim, aluguei a padaria da Alpedrinha. Não morreste, não calhou, não é verdade? É pá, aquilo... Paulo, aquela... Da curva apertada, exatamente. Da curva apertada. Sim. Que está à venda agora. Sim, esteve. A questão é que o forno já estava bastante degradado, ainda se tentou pôr aquilo a trabalhar. Foi uma experiência de ser... Epá, lá está, mais um projeto falhado, com alguma aprendizagem à mistura, mas... E depois veio a pandemia, pronto, isso aí, esquece. Claro. Isso aí foi um restart para toda a gente. O que é que se mudou na vida de um padeiro, a pandemia? Na pandemia, epá, principalmente... Ou seja, a vida continua igual, nunca tive o mínimo de limitações à minha vida. Podia sair à vontade. Não, mas eu estou a dizer, em termos de negócio, a quantidade de... Não, manteve-se tudo. Houve aquela febre das pessoas começarem a fazer pão em casa. Sim, uma coisa um bocado... Eu acho que as betinhas começaram a fazer, aprender a fazer pão em casa. E acho que foi mais a malta que estava fechada em casa. A malta que foi... Não, tu és agrobeto. Acho que foi mais no meio urbano. Essa só me faz lembrar. A coisa mais estranha foi mesmo andar aí por fora e o mundo estar vazio. Isso deve ser, exato, e tu andar com eu andei sempre, eu andei sempre. Eu andava com a caminha da padaria. Mas para ti era mais fácil, encontravas tudo em casa. Está bem, pá, mas... Exato, a questão é que parecia uma realidade alternativa, percebes? Sim. No primeiro dia... Estavas num filme... É isso mesmo, epá, encomendei uma pizza... Para me entregarem na rotunda do Alcambar. Aquilo atrasou. Eu estive ali meia hora, sim, na rotunda. Nada. Não passou um carro, não ouvi um caminhão na autoestrada, só ouvi os sapinhos lá ao fundo a coachar, todos contentes e mais uns. Aí digo assim: porquê? E olha, e nesse período da pandemia, na tua vida de entrega de pão aos teus. Viste algumas situações mais complicadas, pessoas que estavam isoladas? Tiveram isso? É assim, não houve nada de muito chocante, mas a pandemia também foi um bocado assim, isto foi, acho que ainda hoje parece um sonho para alguns de nós, porque sim, assim. Eu perdi a noção de tempo, pronto, também. Isto parece que foram 2 anos que foram aqui enfiados no meio ou tirados daqui, foi uma coisa estranhíssima. Buraco negro no tempo. É mais ou menos como o Rafa, estás a ver? O Rafa já sabia que eu passava esta hora lá, estava ele lá na varanda. Eu pendurava o pãozinho na porta cá em baixo. E eu à porta, com o Wi-Fi. Exatamente. Ah, mas o mais estranho foi mesmo isso, foi veres o mundo sem gente. Mas pronto, tu és daquelas profissões, mesmo quando o mundo está para acabar, não para, está na linha. A história mais extrema que eu tenho foi ter que trabalhar num sábado, exatamente, que foi um nevão que houve aqui há 3 ou 4 anos, já não estou certo, que eu não tinha lenha para cozer pão, para aquecer o forno, o rapaz da lenha teve um problema, atrasou-se, que eu já sabia que vinha lá um nevão. Arrumei a lenha em Valverde, debaixo de neve, meti-me na carrinha, tentei chegar a casa, tive que deixar a carrinha a meio caminho e fiz os últimos 3 km debaixo de um nevão incrível, porque a minha mulher estava em casa grávida, muito grávida, epá, e teve que ser, e às 3 da manhã saí de casa com uma pá às costas para ir desatascar a carrinha. É aquele nevão caiu assim de repente. Exatamente. A autoestrada ficou... Percebes? Mas pronto, lá tive que ir fazer pá. Bem, mais uma baladice, mais um disco perdido. Discos perdidos. Mas só para percebermos a importância da figura do padeiro, Lembro-me de uma reportagem de um nevão qualquer que caiu lá para cima para o Monte Alegre, logo foi, em que estava a entrevistar um senhor que vinha por ali afora e disse assim: então as estradas estão completamente cortadas. Estão, sim, senhor. Até agora ainda só passou o jipe da GNR e a carrinha do padeiro. Não passa mais ninguém. E depois tens a questão do Manuel Palito, quando o fugido. Lembram-se dessa história? Que entrevistaram o padeiro. Lembras-te dessa? E chegou ao pé do padeiro, o homem tranquilo, como quem não se mete na vida de ninguém, que é assim mesmo que tem que ser. E perguntam-lhe: então, mas você viu? Vi. Então, e como é que foi a conversa? A conversa, ele chegou ao pé de mim, pediu um pão, eu vendi-lhe o pão. Então, mas você sabe que eu estava a ser procurado? Sei. Pronto, claro. Mas vendeu-lhe o pão na boa? Epá, é isso, o padeiro tem que ser neutral. Exatamente, exatamente. Pão não se nega a ninguém. Andas fugido, não interessa, desde que pagues o pão, está tudo muito bem. Então isso leva-nos à escolha da tua próxima de disco perdido, que é... Que ainda agora me lembrei, que é o People Are Strange dos Doors. Tu levas com muita People Are Strange. Exatamente. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, a fazer, eu tenho uma carrinha equipada com uma buzina ar, atenção. Sim. Posso muito bem estar a chegar a esta aldeia e na aldeia a seguir já sabem que eu daqui a uma hora chego lá. Mas acho que vou arranjar um realejo ou uma flotinha daquelas como mola tesouras. Exatamente, é aquilo dos amoladores. Do amola tesouras? Dos amoladores, sabes que é o amolador. Sei, o rapazinho da bicicleta. Que as facas. Exatamente. Ah, daí o... Anda aí agora. Ou então podes pedir ao... O resto não, mas... Sabes quanto é que esse amulador leva por afiar uma faca? Não. 4 euros tu, com 4 euros compro uma faca nova. Também, olha, eu a cena que o homem tem que palmear aí. Leva o rei da bicicleta, em gasóleo, pá, porra. Em gasóleo. De 50 cêntimos. É pá, não é por nada. Ele também só me levou 3 euros, mas lá está, eu sou o padre. A venda ambulante voltou só... a ganhar, até nos tempos da pandemia, ganhou outra vez força. Sim, porque há uma coisa acerca da venda ambulante, é que tu só podes fazer venda ambulante se fores o gerente da empresa. Ah, é? É, tu não podes mandar um empregado. Olá, tudo bem? Tu não podes mandar um empregado teu fazer venda ambulante, o que é uma coisa boa, porque senão tinhas as grandes superfícies. Todas já por aí. Exatamente. A malta aí a correr as aldeias. Quando isso acontecer, quando passar a ser liberalizado, acho que... Epá, nunca tinha... Olha, aqui mas, está mas uma é... informação interessante. Não, mas olha, dou-te outra acerca da questão da buzina, que é proibido buzinar. Ou seja, se aquela for... coisa de chegar à aldeia e buzinar para chamar a... Não podes buzinar. Por é que... isso é que... Não, não, não. Uma música. Não. As carrinhas dos ultracongelados que andam por aí passam a música. É proibido buzinar. Aquela musiquinha irritante. Só é permitido buzinar em caso de perigo. Sim, exatamente. Não podes buzinar para estar a vender o que é que seja. Não podes buzinar. Vai lá dizer isso aos vendedores, todos que passam lá no Alcaide, cada um toca aquilo para seis vezes. Discos perdidos. Mas era para sugerir uma música a propósito dos amuladores. Ah, dos amuladores. Mac the Knife. Mac the Knife, claro que sim. Pela Ella Fitzgerald, se faz favor. Thank you. Thank you. Just a jackknife has Mackie dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's Mackie? com isto, olha, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Gostei muito deste bocadinho. Já sei agora onde é que eu vou buscar o pão. Sim. Nós é que aprendemos sempre. E com isto, despedimos com amizade, carinho, afeto. E até um próximo programa, amiguinhos, das Conversas da Abaladiça. E aquele abraço para o Teixoso. Exatamente, aquele abraço para o Teixoso. E para Valverde, um Texas. E para o Carvalhal. Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si.